Passarelo 2233. Vou parar. Confirma aí, você está no plano de voo? Aloque o código 01153. Vai na proa de Duna. A 3 no céu. Reporte unidade de descida. Autorizado, seu contato. Dado. M6259, Sami Recife, 1-33, decimal 25. 3325, cadê? Diga. 1096. Prossiga. Seria confirmada a cola da 1-0 na 7. Autorizado Serra Bravo, Serra Romeu, nível 400, decola 1-7, a curva à direita na saída Árvore Elefa, via Upper Zulu 2-1. Após o Tigui, Upper Zulu 1-5 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 1-2-0, decima 8, transponder 5-0, nomeia. Tinha aqui o uniforme, o cotejamento está correto. Poderia confirmar pessoas a bordo? 33, desça 2 mil pés, autorizado o sinal do LF que foi da pista 10, reporte no localizador. 2 mil, está autorizado o procedimento, reportará no lote 2233. Preço 340. Visão 97, está autorizado, táxi, via parte 1, táxi Índia, atmosfera no 0, time torre 1895, ajuste na 0, no 6. Confiado, 2016 ajustado, parte 1, Índia, torre 1895, obrigado, boa noite. No 168, a sua identificação desse nível de voo 050 na prova de TAP. Vai interceptar, 2233. Passarei 2233, autorizado. Corrija. Eu me torre agora em 168, decimal 95, bom pouso. 2895, ó. E a Lívia cola sem parada, vento 130 graus, 109, distância 3197. Infelizmente vai precisar manter aqui um ponto de espera, senhora. Gente, então mantenha o ponto de espera, reporte quando totalmente pronto. Ok. Oi, Salvador, boa noite, passarelo 2233, lá no final da 90. Passarelo 2233, reporte passando o marcador externo, QNH 10 no meio. Faltará o externo, 16, 2, 2, 3, 2. Salvador 3197, totalmente pronto, senhora, decola sem parada. Então, ali decola sem parada, vento 130 graus no 2 nós. Então, 3197. Sem parada, 3197, obrigado. Passou o externo, baixou a travada, passaria 2233. Gente, agora de pista livre, passaria. Guarda. Passarelo 2223, autorizado pouso 10, vento 130 graus, 13 nós. Teve pouso, passarelo 2233. Decolou ao 01, controle no 208, bom voo. 08, bom final de semana. Salvador, é o 3197, 1700 pés, muito boa noite. Então, 3197, contato lá na decolagem, submanter a nível de voo 320 via saída da EL. Da EL, 320, 3198, possibilidade de voar Leda? Tan 3197, passando 2000 agora, autorizado, vá na prova de Leda. Agora vou no Leda, 3197, muito obrigado. 405, muito boa noite. Informação em curta, Vitor, prepara a saída da El, Leda, Irumi, aguardando cópia. 2233, no solo 03, direita, 1211 no solo. 211, valeu, 2233, obrigado, boa noite. Solo, passarelo 2233, lembrando a pista. 2233, está autorizado Alfa Kilo, parte 3, possivelmente 4 Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, provável 4 Lima, passarelo 2233. Gol no 68, está autorizado Tuna. 2000 pés, que é legal, nós era no meia. Autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Adicionar, chame pro táxi. Nossa 05, pronto, cópia. Totalizado Galeão, nível 360, decola a pista 10, a curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, via UP November 857, Moço. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5030. Colono 705, atendimento correction, pronto, pushback, acionamento. Do táxi, corrigindo a exceção para ingresso. Destino aqui no fone. São 3197, semicentro Recife. Frequência no 33.25. Alterna no 33.95. Sim, 3325, alternando 3395. Obrigado, boa noite. Boa. Zero ingresso, resposta nele e pronto. Vixe, tem aquele uniforme. Estabilizou o gol 1968. Gol 1968, chame a torre 198, decimal 95. 1895, 1968. Tomadora, gol 1968, boa noite, estabilizado e resta no 0. Fez com aproximação, repórter passando externo, que legal no 0 no meio. Repórter externo no 1968. Informe, seja a voz para decolagem. Informe o tráfego já passando no externo da, da pouso 1-0. O 1-1-68, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus e no 69. Livre pouso no 0, passando externo, gol 1-1-68. Bono 705, livre táxi via Índia, ponto de espera, Torre 118, décima 95, ajuste no 06. Poderia reduzir um pouquinho o brilho do vaso para o voo 1168, Torre? Afirmo. Obrigado. Aí está excelente. Gol 9168, seu solo foi 15, direito no 21. Alô Salvador, muito boa noite. Gol 9168, Livrona, ponto trânsito. Gol 9168, Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, gate 7. Gol 9168, obrigado. Plano, muito boa noite, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Apatango Whisky Yankee Uniforme, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 400 via Arbor. 400 via Arbor, Whisky Yankee Uniforme. Boa noite, coluna 705, ali da coluna 0, no 30 graus, com 16 nós. 705, decolou 20, chama o controle, 12080, bom voo. 2080, boa noite. Controle, boa noite, gol 1705 da cola. 1705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na EL, 705. Patango, Whitkin, uniforme, chame o centro Recife. Frequência no 28 decimal 8, alterna no 35 decimal 3. 705, preciso dizer a queda para as informações, para o Dael Oleda. Dael, bom 705. E aí, Dael, 705. Rota 081, Escoca Identity, Clear de Ponte, Arrival de 22, 4016, Kenneth 1016. Salvador, é o Golf Uniforme Whisky. Golf Uniforme Whisky, prossiga. Pousamos 14, diagonal 22, com 4470. Frequência do solo, o Uniforme Whisky. Oh, desculpa. 1705, chame o centro Recife. Frequência no 33.25, alterna no 33.95. 3325-3395. Obrigado, boa noite. Coming to military apron. Contact with Salvador Operation 102.5. Clock of words in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information risky. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Whisky 2210 Zulu, vento Uno, 40 graus, 13 nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 1700 pés. Céu parcialmente nublado. 1700 pés. Grandes cúmulos. Ajuste de altímetro. 10. 16. Nível de transição 045. Temperatura 26 graus. Temperatura na pista 30 graus. Procedimento ILS. X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120.80. Torre operando na frequência 118.95. Solo e tráfego 121.10. Atenção taxiway Alfa interditada entre taxiway Juliet e taxiway Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122.5. Bando de pássaro nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Whisky. Salvador International Airport. Information Whisky. 2210 Zulu. Wind 140 degrees. 13 knots. Visibility more than 10 kilometers. Scattered 170. Following cameras, altimeter setting 1016, transition level 045, temperature 2. Delta 081, descending to 2006, clear the final, IOS pod establish the localizer. 2006, we are clear IOS, would report established on the localizer, Europa 081. Charlie Lover approach to Europa City 1 request. Five. Yes sir, do you have some weather on final approach? We have some something on the radar. Could you please confirm there is some weather there? There is deviation 081. Say again. Europa 081, repeat. Yes, we'd like to know if you have some weather on final approach for runway 10. Europa 081, have you make a deviation? A negative. I'm only asking if you have some weather, some kind of thunderstorm on final runway 10. That's all. Clear to 081. Runway conditions at the at this moment. Standby. Europa 01, Salvador is under visual condition. Thank you, Europa 01. Europa 081, wind is 130 degrees, 12 knots. Thank you, Europa 01. Palma Bravo Vitor Tango, acione identificação, Luiz Direto Itap, Senegal na 096. Palma Vitor Tango, acionado 5092, corrigindo Senegal 10196. Bravo Vitor Tango, desce para nível de voo 050. 581, complete final contact tally 118, decimal 95. 11895, you're about 081. Thank you, bye bye. For Europa 081 on final 9 miles out, good evening. Europa 081, check the landing grid, good to land runway 10, wind is 130 degrees, 1 knots. Clear to land runway 10, could you say if it's raining on the runway? Confirm please. Is the runway wet or dry? Europa 081. No, negative. Negative. Eu sigo até 3662. Pode confirmar o tráfego, posição de 5, né? Ah, 3662 vai seguir tráfego, a sua posição de 2 horas, 6 0 milhas. O Nordeste é um Papa Alfa Yankee Uno. Papa Romeu Bravo Vitotão, autorizado Duna 2000 pés, que é negão no 096. Confere, autorizado, Serra Novo Inversão do Fox, terceira de Freitas, no nível 200, decola da pista no 7, com primeira curva direita na subida da El, transição coral. Aciona 5033, controle 120, décima 8. É, short final. Roger. Ground boy noise, Europa 081, vacating runway by Fox. 50. 3M2050. Alpha Juliet, gate 11, Europa 08. Thank you. Whisk Serratão, correto cotejamento, direcionamento para táxi, uma torre 1 no 8, decimal 95 com 1 no 0, 1 no 7 no ajuste.